DJ Lucas B. Terminamos, acabou. Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder. A primeira de meus stories é você ver. E quer saber da minha vida, então vou te ajudar. E disse que me superou, deu a volta por cima e quer saber da minha vida. DJ Lucas Beach. Arrasta pra você. E disse que me superou, deu a volta por cima e quer saber da minha vida. Arrasta pra você. Fica perguntando quem é esse monte de amiga. Arrasta pra cima. Diz que me superou, deu a volta por cima e quer saber da minha vida. Arrasta pra cima. Que não tem mais amor, mas fica perguntando quem é esse monte de amiga. Arrasta pra cima. Ei, bebezinha, tu acompanha minha vida, não quer mais sua novela, não. Cadê o Otávio? Acabou, por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder. A primeira de meus stories é você ver. E quer saber da minha vida, então vou te ajudar. E disse que me superou, deu a volta por cima e quer saber da minha vida. DJ Lucas Beach. Arrasta pra cima.